Bem-vindo ao CAJ, Centro de Apoio para Jovens Idiotas. No início eu tive medo, fiquei paralisada. Fiquei pensando que nunca conseguiria viver sem com você fazendo bullying comigo. Mas então eu passei muitas noites pensando como você me faz mal. E eu me fortaleci e aprendi como me livrar do bullying. Olá, ouvintes da Rádio Código e afins. Eu sou o Victor Masato e este é o CAJ, Centro de Apoio para Jovens Idiotas, que hoje está com um tema muito temoso. Primeiro, vamos apresentar as pessoinhas. Ao meu lado, o menino Paulo Queiroz. Bom dia, boa tarde e boa noite, amiguinhos. Web amiguinhos, web idiotinhas. Idiotinhas. Tainá Roberta. Olá, galera, boa tarde. E é isso aí. Ou Robert, dependendo de que país você estiver ouvindo. Tradução de nomes. O que é o CAJ, Paulo? O CAJ é um sistema de financiamento que a Hellmann's criou para vender produtos licenciados da maionese. Isso, e a gente vai falar várias marcas durante esse ano. Porque, exato. Sim, de repente alguém paga a gente. Podia ser possível. Ai, gente, então, né? Como que foi a semana de vocês? Horrível. Horrível. Vários mentira. Bons. Final de semana. Horrível, mas não tão ruim. Ok. Eu assisti um Lugar Silencioso, eu gostei bastante. Porque tava em silêncio. Tava em silêncio. Tá. É um filme muito bom, assistam. Pleno. Se vocês tiverem oportunidade, assistam, porque não chega a ser um terror. É um drama pós-apocalíptico familiar, é muito bonitinho. E tem o ator do The Office. Tem, e marido da Emily Blunt, eles são... É sensacional, gente. Magnífico, é. E é produzido pelo menino Michael Bay. Olha só. Quer dizer, Michael Bay. Você pensa que vai ter... Não tem explosão nem nada. É um filme muito bonito. Assista Um Lugar Silencioso. Ou o filme do Macedão, né? Que também é uma história de conquista superada. Não, mentira. A gente não assistam aquilo. Por favor. Só assistam se for de graça. Eles estão distribuindo ingressos. Só queria abrir um parágrafo aqui. Porque o Chris Pratt esteve no Brasil semana passada. E foi tarado pela palmirinha. Exato. Foi, eu queria ter visto ele. Ele quem tava comendo tanta coisa, eu queria aparecer assim com a venta e falar, Chris Pratt, quer comer o que você quiser, tá aqui. Foi muito... A palmirinha tava assim, mano. Chris Pratt tava solteiro. Eu queria que os brasileiros me tratassem igual tratam o Chris Pratt. Eu queria comida, de graça. Eu queria feijoada, jeito. Pastel. Mas nossa, e aí vocês, gente, o que aconteceu essa semana? O que aconteceu? Esse final de semana, né? No final de semana, como vinha passando por duas semanas estressantes, eu dormi o final de semana inteirinho. Eu cheguei em casa na sexta-feira e fui igual um cadáver pra cama. E acordei no domingo de manhã, onde eu tomei um cafezinho e dormi de novo. Ah, ok. Nossa, amigo, você só dorme. Eu só durmo. É muito bom dormir. Durmam. Não façam os deveres de casa, sei lá. As pessoas olhavam pra mim. Deixa eu só avisar aqui que o Alisson está atrasado, né? Parece que alguém não vai receber o salário esse mês. Não é mesmo? Mas ele... No próximo... Como assim ele recebe salário? Mentira. No próximo bloco ele vai chegar aqui porque ele é uma peça fundamental para esse programa. Já já ele tá aí, gente. Se você estiver ouvindo, chegue logo, menino. Venha correndo, porque você está na Avenida São Miguel e é muito perto. E Tainá, e você? Tá bem? Eu tô bem, eu só tô com dor. Eu fui pra um show de rock. Bati vários cabelos Que banda? É cover de Korn, Linkin Park. Cover de cover. Cover de covers. Cover de Korn. Era muito que é um milho. É milho? É, muito milho. As músicas são temáticas de pipoca? Sim, eu pulei que nem pipoca. Aí eu estou cheia de dor no pescoço, eu não tem tô algum virando. Hematoma desse show? Porque show de verdade você acumula hematoma. Eu quase quebrei o nariz. Que o maneiro. O cara se jogou assim pra trás, eu falei, pronto, morri. Aí te deu uma cabeçada, você já aí deu um aí tava todo murro. Mundo pulando e eu espirrando. Por causa do nariz batido. Que bonitinho, imagina. Aquela roda, moche. Moche, o pessoal correndo e ela espirrando, que nem uma retardada. Eu espirrando. Ela parou no meio gritando. Mas alguém, o bom é que como eu ficava balançando a cabeça, tinha, o pessoal acreditava que eu tava curtindo o show mesmo, eu estava com o nariz doendo. Você só queria um Nasonex. É. Eu tenho remédio, não, esqueci o remédio de nariz em casa, mas quando acontecer isso de novo, você me fala que eu trago. Beleza. A gente chegou a uma conclusão semana passada que nós já temos alguns ouvintes, ou não, nós ou estamos não. No quarto episódio. O quarto piloto. O quarto piloto. Vai ser sempre um piloto pilotos eterno. Dos pilotos. E nossos ouvintes têm que ser nomeados de alguma coisa, né? A gente resolveu nomeá-los de idiotinhas. Idiotinhas. Idiotinhas porque é um nome bonito, tem a ver com... Porque trabalhamos com ofensas. Tem a ver com o mas o, é com amor, o tá? O tema tem, que a ver, tem a ver com o título do programa, que é Centro de Apoio para Jovens Idiotas, não é Centro de Apoio para Jovens que já estão de bem com a vida. Que jovens mais? Bem-sucedidos. Ah, aquele seu questionamento... explane para o mundo, por favor. A gente vai subir um enquete depois na Rádio Código. Ou não, porque a gente não tem controle sobre aquilo. Você que pensa. Oi, Ataíde, tudo bem? Então, a enquete que a gente vai subir é se sucrilhos é uma sopa doce. Exato. Eu conversei sobre isso com a minha mãe, ela ficou pensando. Mas ela chegou a uma conclusão sobre uma outra conclusão, porque eu já estava comendo purezinho. E eu falei, pera. Purê é um mingau salgado. Óbvio. Obviamente. Teoricamente, de longe, a nossa diretora tá ali me olhando e falando, Paulo, você é muito idiota. Sim. E sim, eu sou pago para isso. Ou não, só o Alisson recebe salário, não é mesmo? Ah, não sei. Olha, falando em Alisson, ele chegou. Ele chegou. Logo mais ele entra. Mas depois desses questionamentos, essas perguntas no ar, se você estiver ouvindo a Rádio Código, mande mensagem pra gente dando essa resposta. Porque agora nós vamos entrar num tema que é sério, só que a gente quer tentar falar de um jeito fofo pra não magoar. Sim. Eu já a tô gente magoada. De novo. Eu trabalho com mágoas. Tem várias coisas. Hoje a gente vai falar sobre bullying, por isso que eu fiz aquela introdução bonita. Porra, pensei que era... Puxa, pensei que era sobre Minecraft. Não, não é sobre Minecraft, é sobre bullying. Mas Minecraft é bullying? Quem joga deve quem sofrer. Joga, muito. Ainda bem que eu comecei a jogar, mas eu já tava saindo da escola. Ninguém sabe que eu Ninguém jogo. Sabia, na verdade. Eu jogo até hoje. Me dava dor de cabeça, credo. Eu desisti de Minecraft, eu só queria botar isso adentro. Ah, todo mundo desistiu. Quer dizer, tem gente que ainda cria mundos, né? Mas tudo bem. Isso aí. Ok, são livres. Bullying! Bullying! Bullying. Eu fui uma criança barra jovem barra adolescente que sofreu muito bullying. Eu não sei como que eu não estou sofrendo agora na faculdade. É um milagre de Deus. Acho que eu morri e estou no paraíso. Porque Deus. Eu não estou sofrendo bullying. Deus, como diria o Google. Eu sofri muito bullying durante minha vida. Acho que desde o prazinho eu era rejeitado, né? E sofria bullying. E vocês? Ah, não, todo mundo sempre me amou. Eu sou... Não, menos a moça do ônibus. Eu queria botar um adendo agora sobre bullying em transporte público. Poxa. Eu estava entrando no busão e a moça simplesmente olhou pra trás e falou: moço, acho que você não cabe aqui. E mentira. Eu peguei e olhei pra ela e pensei: meu anjo, eu vou entrar aí. E entrei. Mas agora eu te perdoo, Flávia. Flávia. Olá, Flávia. Ele te perdoa. Flávia, eu sou bulinista. Ele tá com o olho vermelho aqui de raiva, mas... Eu tá vim escutando rap pesadão, pensando em te bater, mas eu te perdoo. Rap pesadão, cantado por russos brancos. Exato. Que é a nova moda agora na Rússia. Russos brancos. Tainá? Então, eu sempre fui a mais alta e magra da sala, então... Mais bonita. Não, a bonita ai, gente, não. A princesa modelo. Gente, eu nunca modelo. Fui a bonita, é tão difícil ser bonita. Eu era a garibalda da sala, gente. Como assim? People problems. Eu tô vendo a fotinha aqui sua. Aí, eu já começo bullying aí, mano. Não, mas era bonitinha, gente. Não para. Era, não. Nunca fui, nunca serei. Eu já vi essa foto, ela parece uma índia. Um dia a gente vai disponibilizar essas fotos. Eu sim, pareço um ser bonita, que não é deste planeta. Ela tem nome de índia, Tainá. A guerreira de Tupã. Só que eu não pareço uma índia. Eu não sei vocês, mas as pessoas parecem que gostavam de me fazer como um saquinho de pancada. Eu não fazia nada, sabe? Eu era a criancinha mais quietinha, mais introspectiva da sala, da escola. Que triste. Eles olhavam pra mim e falavam, o Victor está aqui, vamos fazer bullying com ele? Era horrível, porque chegavam a me bater, era tão ruim. Nossa, que bad. Nunca cheguei a apanhar, mas que grudavam um chiclete no meu cabelo, não, isso nunca acontecia. Acontecia com uns amiguinhos meus que também sofriam bullying, mas era tipo um, sei lá, uma empresa onde os bullies faziam bullying com a gente. Aí tinha os valentões, típicos valentões grandes, dos lados. Nossa, sim. Os típicos americanos de raiz. Eu tinha uma raiva de um menino, mas hoje eu fico pleno em saber que ele... Não, mentira. Está grávido. Está grávido. Exato. E trabalha como... Garçonete. Garçonete. Gente, eu sempre fui muito cagona, né? Mas eu cheguei numa fase da minha vida que a Coab me mostrou que a vida tem que ser na luta, Zona Coab. Leste. Viva a Coab! Viva a Coab! E aí eu cheguei numa fase da vida que se viesse as... Tinha um chave de frente, eu via batia de frente também, mano. E aí, qual é a tua, cara? Vamos lá, então. Que não sei o quê. Mas eu sempre fui da paz, entendeu? Eu nunca fui de arrumar briga. Então, mas... eu sempre fui da paz também, mas tinha vezes que eu ficava com tanta raiva que eu dava um tapão em alguém. Assim. Eu não imagino você fazendo isso. Então, você não queira imaginar, menina. Porque você tem que tentar tirar eu do sério e eu tenho que estar no pior dia da minha vida. Aqueles olha o tamanho do Masato. Pensa apanhar de um Warrior nível 33. Eu acabava a marca apanhando do mais. Dedo vai até a nuca. A mão pega a sua cabeça. Eu acabava apanhando mais porque eu não tinha noção da minha força. Até hoje eu não tenho noção da força que eu tenho. Você não tinha um time também, né? Eu não tinha um time. Bullies geralmente andam em bando. Eu sofria bullying de todo mundo, de garoto, de garota. Aí eu tinha meu grupinho, né? A gente sofria bullying junto, às vezes. Não era legal. Você sofreu bullying de professor? Ou só eu? Nossa, de não, professor? De professor não. Os professores gostavam de mim. Não, eu já sofri de professor. A professora me odiava, mano. Pensei que ele ia contar tudo que era motivo na sala era a Tainá. Tainá fez isso, Tainá... Gente, teve uma vez, era aniversário dela... Isso era na terceira série. Ela fez todo mundo comprar presente pra ela. Aí eu falei assim, nossa, mano, que legal. Vou dar um presente pra ela ver que eu não sou uma pessoa má. Eu deixei de comprar pão no café da manhã pra comprar uma prisilinha de cabelo pra ela, coisa mais linda. Que fofa. Deixa eu comprar comida pra mãe, não, pro pai. Não, eu deixei de tomar meu café da manhã. Eu fui comer só na escola. Que triste. Não, então, aí eu cheguei lá na maior bondade. Falei, ok, professora, eu sou uma pessoa boa, né? Gente, você acredita que um dia que eu faltei, ela começou a falar mal de mim? Ela me devolveu a presilha e falou que eu dei na má vontade meu pra Deus! Ela. Caramba. Gente, ela me odiava profundamente e eu nunca fiz nada pra essa mulher. Ela fazia eu chorar. Você sabe o nome ela fazia dessa eu chorar na sala, gente. Você sabe o nome dessa velha nojenta? Não, mas ela parecia uma parente da família dinossauro. Ah, não, meu bullying de professor. É, eu já contei. Eu acho que aqui eu nunca contei. Mas eu sou filho de ex-funcionária de escola. Eita. E minha mãe, ela não é um exemplo de a mãe responsável. Uhum. Aí, ela me esqueceu uma vez na escola. Ok. Coisa normal de se fazer. Era o dia que tinha reunião de professores depois da aula. E eu fiquei lá, né? Esperando alguém vir me buscar. A professora chegou pra mim e falou, ei, cadê seus pais? Aí eu falei... Ah, não chegaram ainda. Aí ela pegou e falou assim, vai pra casa da caseira, já que você não tem mãe. Nossa! Aí eu peguei e falei, não tenho. Ela já vai chegar. Ela, não, mas é melhor você esperar lá, já que a sua família não gosta de você. Aí eu... Mentira que ela falou isso. Eu senti isso. Ai. Eu senti. Não foi com essas palavras, foi Entendi. Mais um, tipo, ó, vai pra lá, a gente não quer você aqui, tá? Fica longe da gente. Nós, professores de elite... Não queremos um aluno. Da prefeitura, que nunca recebemos. Não queremos vocês. Eu também não gostava dela. Tá o cabelo bom. Dela Agora era que vocês feio. Falaram de bullying de professor, no prézinho eu sofria bullying de professor, porque eu não sei porque eles não gostavam de mim. Primeiro... A gente nunca sabe, Mesma né? coisa. Tinha uma... Antigamente, na minha casa, na vizinha, tinha uma árvore grandona, assim, que depois ela arrancou e tal. Aí quando tava... Caiu umas flores de vez em quando, né? Eu peguei a florzinha, uma florzinha simplesinha, branquinha, pra levar pra professora. Porque de vez em quando chegavam uns alunos mais... chatinhos e levavam rosas e tal, e não tenho dinheiro pra comprar rosa, né? Mas vou levar uma florzinha porque é um simbolismo de amor que eu tenho pela teacher. Aí eu levei pra ela, ela jogou no lixo! Que na monstro. Minha frente! Eu só imagino a cena, o Masato dando a flor pra ela, ela fala, ah tá! E jogou no lixo. Aí tinha outra velha nojenta, da época que eu fui pra aquelas salas de latão, dos presinhos da prefeitura, que quebraram o carrinho do moleque, ela botou a culpa em mim. Ela fazia isso também. Aí todo mundo ficou... Olhando torto pra mim, meu sonho era que ela quebrasse a bacia. Meu sonho era poder voltar no passado e defender toda vez que alguém cometia bullying comigo e bater na pessoa. Ô, você tá mexendo comigo? Não mexe comigo! Aí eu defender eu, pequenininha. Sei lá, meu sonho é voltar no passado e ficar, tipo, me vendo sofrer e dando risada. Porque eu queria ser uma segunda pessoa e ficar... Olha o gordinho se fudendo. Não. Eu ia me defender, eu ia me abraçar, falar assim, vem cá, não chora, Tainá. Não, é porque eu acho que eu era uma criança chata. Sério? Tinha vez que eu merecia. Não, não, ninguém merece sofrer bem, mas tinha vez que... Ah, eu era chatinho, mas... O pequeno... A gente era tão na minha. É. Por que alguém cometia bullying comigo? Acho que é por isso que eu cresço uma pessoa muito... Muito fechada, assim, por culpa desses bullies, mas... Bullying faz muita coisa na nossa vida, né? É, muita coisa triste que eu tô lembrando agora. Eu sei que tudo vai ficar bem. O Alisson chegou! Olá, pessoinhas, tudo bem? Tá assunto ótimo. Bullying, eu só chego depois. Pra... Tá tudo bem com você, Alisson? Tão de boa. Tá tudo bem com você, moço? Tudo bem. Ah, que bom, né? Uhum. Você quer abrir seu livro pra gente? Tá bom, eu posso abrir. Porque eu sou gago, né? Então, eu sempre tive muito medo de sofrer bullying, só que eu nunca, tipo, sofri muito bullying. Seu apelido era Remix? Não, não. Skrillex. O tio da cantina me chamava de Gugu. Porque teve um dia que eu fui comprar alguma coisa que tinha Gu no meio, e aí eu gaguejei no Gu. Nossa! Era Gugu. Nossa! Aí me chamava de Gugu, mas assim, de resto, assim, não. Eu era daquele tipo de pessoa que sentava no meio da sala, sabe? Que é o NPC da sala. Então, aí... Todo mundo fala com você, pelo menos? Filho da mãe. É porque, assim, principalmente a partir da sétima série, assim, ensino médio, eu estudei mais colocar, tipo, 26 pessoas por sala. Então era fácil ter uma amizade com todo mundo. Eu estudei numa escola que tinha 40 por sala. Exato. Nossa, e as 40 nível. Pessoas não gostavam de mim. Não, tô brincando. Todos se viravam contra mim. Poxa, cara. Eu não fazia nada pra eles. Tá, o Alisson nunca sofreu bullying, então... Pode... Não, mentira, não sai daqui não. Pode ficar ouvindo. Se retire. Por favor. É só porque mas é você loiro. Cometeu? De olhos azuis. Você já cometeu bullying? Olha, tem um que eu já cometi. Porque, assim, é aquela coisa, né? Você às vezes tem uns amigos que começam a fazer alguma coisa ruim pra alguém e você, tipo, segue o trem, né? Ai, quero ser popular. E aí... Mas foi um moleque... Cara, foi muito engraçado, porque foi, tipo assim, um moleque... E aí da prova de química. E aí a professora colocou lá a questão, o que é química? Aí o moleque chegou lá e escreveu, é o estudo da magia. Exato. Tudo bom. Mas gente, vocês não acreditam mais. E aí, tipo, cara, eu comecei a dar risada assim, e eu falei, cara, estudo da magia, você tá maluco? E aí os caras começaram a ver, os caras tiraram foto, colocaram em rede social, não colocaram o nome dele. Mas fizeram, sabe, zoeira, psicológica. E eu curti, né, o post. Eu curti, safado. Eu compartilhei, eu marquei ele. Mas esse garoto estava certo, porque antigamente isso era magia. Isso é verdade. Qual é o seu preconceito chamavam contra de Harry não, Potter? Chamavam de sim. Eles são tá atualizados. Harry Potter até eu tenho. Não! Não faça isso! Time Harry Potter! Aê, nós! Aí, por isso que sofria bullying. Ah, é. Hobbit. Eu sofri muito Senhor bullying é melhor. Não, mentira, gente. Também. Eu gosto de todos. É. Ai, não. Eu era garota invisível. Não odeio Harry Potter, não. Não me cativa muito aquela história de bruxinho bonitinho que vira bruxo. Ele sofria bullying. Ele sofria muito. Ele morava debaixo de uma escada. Dos próprios tios. Se eu fosse ele, eu tacava um raio no meio do rabo daqueles tios. E do meu primo. Ok. Agora voltando. Eu mandava coruja comer. Oi, voltando. Pronto. Voltando pro lance do Alisson, ele já praticou bullying comigo. Já? Eu estava, como assim? Estava pequeno Paulo do passado, semana retrasada, andando na feira. E eu fui, oi Alisson! Ele virou de costas e fingiu que não me viu. Aí depois, ele tirou uma foto minha, enquanto comprava coisas. Ai. E ficou mandando para os nossos coleguinhas de grupo. O Alisson falando, é olha lá, o gordo comprando comida. Exato. Não, agora é a minha parte da história. Tava o Paulo vindo com a amiga dele, eu fiquei olhando assim... Aí beleza, ele não olhou pra mim, tava conversando com a amiga dele. Aí eu virei pra pegar um banquinho pra me sentar. Aí peguei o banquinho, me sentei e ele tava comprando doce. Eu falei, tá comprando doce, vou tirar a foto dele. Aí eu tirei a foto dele e mandei pro Victor. Aí mandou, ah lá, o gordo. Ah lá, o gordo comendo pastel, da amiga também. Da amiga. Tá... Ai. Eu fiquei bem triste com isso. Isso é um monstro. Quando eu era, acho que foi lá pra quinta série, eu devia ter quantos anos, não lembro. Alguém faça as contas aí depois. Eu gostava muito de Ben 10. Adorava Ben 10. Nossa, era maravilhoso. É impossível não gostar de Ben 10. Desenhava, assim, na quarta série. Era uma época que eu sabia desenhar bonitinho, aí depois eu parei e desaprendi. Aí eu sofria bullying porque eu gostava de Ben 10. Você tinha um relógio. Você tinha um relógio. Obviamente. Não, eu ganhei um ovo de Páscoa do meu pai. que tinha um relógio digital, mas não era um relógio igual o Omnitrix, era tipo um relógio estilizado do Ben 10. Estilizado. Eu gostava de usar ele, eu sofria bullying porque gostava de Ben 10, gente. Eu não entendia o porquê. Tipo, tava na sexta série, tudo bem, mas eu era criança. O pessoal me zoava, ficava cantando a música do Ben 10, eu perdi a linha, mandava pra aqueles lugares, eu jogava bolinha de papel na cara. Eu era meio desequilibrado. mas por culpa dos bullies. Por culpa do Ben 10. Isso que você falou agora fez muito sentido, mas quem cometeu bullying uma vez comigo foi minha mãe. Porque eu sempre fui muito da roqueirinha, andava toda de preto na escola e ela me comprou. Você andava com um terço na mão. Não, mas isso foi antes dessa fase, mas eu já era meio esquisitinha, né? Freaky. E aí, sabe o que minha mãe me fez, gente? E eu tava na quinta série, gente. Vocês têm noção que minha mãe me comprou uma bolsa da Barbie pra ir pra escola? Eu toda gótica com uma bolsa da Barbie. Vocês têm noção do bullying que eu sofri com isso? Barbie gótica. Não tô entendendo isso. Aí minha mãe... Eu fiquei muito chateada com minha mãe. Minha mãe é a bullyingista mestre, entendeu? Mas era eu não sabia que valia bullying de família. Vale. Eu ia achar bonitinho se eu fosse o aluno da sua sala. Eu ia falar, olha só, ela é roqueira, Barbie. Mas ainda tem um lado fofo. Não, você podia estilizar a mochila, fazer uma Barbie anarquista, sei lá. Não, e o pior é que a bolsa até que era bonitinha. Ela era toda de glitter, assim, pá. Mas era meio escuro, não era aquele rosa choque. Só que tava bem grandão, Barbie. Barbie. E embaixo a imagem da Abby. não tinha imagem, era só o nome, mas... É bom que tava pelo menos escrito o nome certo. É, eu tinha uma bolsa do Digimão. E minha mãe me entregou essa bolsa rindo de mim. Mentira, mano. Porque meu sonho era ter uma bolsa do Digimon, pequeno Paulo da primeira série. Eu falei, mãe, eu quero uma bolsa do Digimon. Aí ela pegou e falou, oh, achei. Aí eu, depois que eu aprendi a ler na primeira série, porque assim, eu era meio atrasado, eu sofri bem por isso. Mas depois que eu aprendi a ler, eu descobri que tava escrito errado. E todo mundo ria da minha bolsa errada. O Digimon. Era horrível. Era horrível, né? O ápice foi quando eu tava... Não lembro em que série eu tava, acho que tava na sétima. Na sétima, porque eu ainda tava de tarde. Ficou um menino, pegou um pedaço de bexiga e ficava atacando um monte de bola em mim. Ficou isso a aula toda, fazendo isso. Eu falei, quer saber? Eu tenho uma mão bonita, grande, eu vou tacar essa mão na cara dele. Taquei. Foi um tapa tão gostoso, eu me senti tão realizado naquele dia. Meu Deus. Acabou que só eu que fiquei de castigo. Que bad. Porque ele ficou se vitimizando, chorando na sala. Ah, que requenguelo. Isso. Requenguelo. Teve outra vez também que o menino fez a mesma coisa, eu banhei ele com branquinho. Meu Deus, que medo. Caraca, do Masato. Ele é vingativo? Porque ele era o grandão que ficava me zoando, me batendo. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa, vou banhar ele de branquinho. Banhei de branquinho, sujou a calça. Você já viram aquele meme? Escuta aqui que eu sou maior. Aí a diretora fez ele limpar a sala toda. Eu também tive que limpar? Tive. Mas... Vocês trabalharam em equipe. Sim. Criaram uma forte amizade e hoje dividem um apartamento eu no centro um de São Paulo. Eu tinha um sonho de dar uma voadora nele, só que ele era muito maior e mais forte do que eu. Gente, vocês já viram aquele meme antigão que um garoto magricelo tá cometendo bullying com um gordinho? E aí o gordinho se irrita e ele joga ele que nem o Hulk faz. Aquele garoto. É. Aquele é assustador. Já viram esse meme? Nessa época, aquele garoto era meu herói. Ele é um herói, mano. A revolta. Eu queria conhecer ele. Eu queria que ele fosse meu amigo. Já eu, na quinta série, eu tinha uma coisa que era um poder máximo. Era na quarta ou quinta série que eu era amigo de um repetente de 14 anos. Nossa, ninguém mexia com isso. Isso é ter passe livre. Tinha dois na minha sala. Tinha um que era mais maloqueirinho e o meu amigo, ele era mais normalzão, sabe? Mais de boas. Mas mesmo assim, ninguém mexia muito comigo, sabe? As pessoas não me encaravam muito porque eu sempre fui a gigantona da sala, mas que cometia um bullying mesmo assim, ainda cometia. Aí foi a época da ZL que me contornou, que foi a época que eu fui pra frente. Sacaram, não, você tá falando antes mal de ela, mim? Antes ela morava no centro. Morava em Alphaville. Não, eu morava na Bahia, gente. Ah, tá. Ah, na Bahia, mas é mais calminho lá, né? É mais calminho lá. Agora aqui em São Paulo, aqui o negócio é pesado. Porque... negócio aí, é louco. Pessoal... Bem-vindos a São Paulo, a cidade onde... Vocês vocês que estão ouvindo e já praticaram bullying ou ainda praticam, não façam isso. Isso é tão feio, gente, sabe? É chato. A culpa não é sua. Quer dizer, é sua. Mas a culpa também é dos seus pais que não te criaram direito o seu pedaço de cocô. Se você sofrer bullying, se vingue. Não faça bruxaria, se vingue estudando e ficando rico para um dia aparecer no Faustão e essa pessoa ficar com inveja de você. Mas a possibilidade de bruxaria tá sempre aberta, tá? Tá sempre aberta. Se vocês quiserem, toda criança tem direito de aprender bruxaria. Sim. Quando eu for prefeito, eu vou colocar isso nas escolas de São Paulo. Direitos da bruxaria. Direitos da bruxaria. Ai, ai. Tem aula sobre religião, então vamos estudar Wicca. Wicca. Assim, depois que eu cresci, eu parei de sofrer bullying, né? Pelo menos, eu acho que eu parei. Ah. Deve ter alguém da faculdade que fica zoando comigo pelas costas. Deve ter, mas eu espero que essa pessoa se dê mal na vida. Opa, bullying na faculdade? Bullying na faculdade? Pega um DP aí, ó. Toma. É, eu já sofri bullying de uma professora X. Professora X? Eu não vou citar os nomes. Isso, ela dá aula para... No primeiro semestre. Tá te ouvindo. Medo. É o Stalin, abriu a porta. Você é estudante do quê, Paulo? Eu sou estudante de rádio, TV e internet. Ah, sim. Opa, não, ai, dei minha identidade. É que enfim, no primeiro semestre é jornalismo e rádio e TV junto. Exato, pelo menos onde nós estudamos. Então, nós temos aulas mais diferenciadas, né? Que possam ser para todos os cursos. Primeiros semestres a gente chamam de comunicação social. Era a aula de história do Brasil, né? Exato. Vocês já estão entregando demais. Enfim. Conte. Eu passei metade da primeira aula, da aula dela, em uma sala errada. Ok. Pra começar. Aí eu entrei em pânico, né? Porque, poxa, eu sinto que eu não tô na sala certa. Meu nome não tá na lista? Essas pessoas estão fazendo contas aqui. Aí eu saí, tipo, desesperado. Ai, e eu achei a minha sala certa. Como não cometer bullying com o Paulo? Eu abri a porta, cuidadosamente, que só fez um tá! E entrei e fui desesperado. Eu localizei uma cadeira lá no fundo. Pera, eu me lembro disso. Eu localizei uma cadeira lá no fundo da sala e fui andando em direção àquela cadeira. Quando eu cheguei no meio do corredor, a professora falou: você poderia voltar e fechar a porta? Aí eu fiz: opa! Já começou. Eu voltei e fui fechar a porta. Quando eu estava voltando para o meu lugar, eu caí no chão. Porque tinha uma bolsa no chão. Eu tropecei em muitas bolsas e caí no chão. Aí ela pegou, parou no corredor que eu caí e falou: ah lá, o novato. Nossa. E começou a rir e saiu e tipo deu as costas pra mim. Saiu dançando salsa no meio da sala. Deu as costas pra mim no chão, jogado, Deus, que nem um cadáver. E ficou por isso. Eu acho que eu fiquei tipo uns 10 segundos jogado no chão. Pô, porque fica barato. Eu tinha desistido. O professor X, seu nome tá no Death Notes, tá? Professor X. É isso aí. Falando nisso, alunos, não deixem de faculdade, não deixem a porta aberta. E mais uma vez eu peço: não falem com licença quando o professor está dando aula. Por favor. Só entrem. E pra falar em Death Note, tinha um moleque no Senai, ele sofria bullying e aí ele comprou um Death Note. Otakus! Gente, aí os moleques que faziam bullying com ele, queria zoar, ele pegou o Death Note dele e abriu, começaram a ler, tinha o nome deles. Aí os moleques ficaram apavorados, falaram: aí devolveram pra ele e falaram assim: que não é que colocou meu nome no Death Note. Ele quer me matar. Foi por isso que eu sofri acidente de carro no final da semana. Foi por isso que eu não peguei a garota que eu gostava. Gente. Foi muito engraçado. Mas é que em toda sala tem isso, né? Você pode não sofrer bullying, igual eu não sofria, mas sempre tem aquele funkeirinho folgado. E sempre tem o taco que vai sofrer bullying. O Chuncha que quer mexer com você, né? Sempre tem. As que bate de frente. Você tá lá de boas, o cara já chega, fecha a cara assim: o que você tá olhando? Ô, me empresta sua caneta. Aí você não quer emprestar, ele pega a sua caneta. Minha mãe não deixa. Dava uma raiva. Eu sempre quis ser o defensor dos bullying, porque eu sofria muito bullying, né? Mas não, você defendia quem fazia bullying? Não, defensor dos que sofriam bullying. Ah, tá. Porque eu sofria muito bullying, eu dos sei que as crianças... Eu não sei como que anda hoje em dia, mas as criancinhas devem sofrer muito, né? Deve. Eu tenho meu exemplo em casa. Eu gostaria de ser uma pessoa de respeito. Minha mãe já dizia: eu não quero que você volte pra casa chorando. Se alguém te bater, você bate de volta. Mas eu sempre voltava pra casa chorando. Nessas, minha irmã mais nova... tá com a cicatriz aqui e fez um rombo na cabeça de uma menininha. Meu Deus! É, não era esse nível. Ai, saudosa Valentina. Tinha um moleque na minha escola que ele era defensor de quem sofria bullying. Eu já vi ele, eu vi ele umas três vezes assim defendendo pessoa que tava sendo zoada no recreio. E aí teve uma vez assim que eu ri demais, que ele tava discutindo com uma menina. Aí ele empurrou assim a menina falou: essa vaca aí, eu vou xingar ela assim, porque ela tá enchendo meu saco. Aí ele olhou pra ela e falou: você não tem saco pra ela encher? Opa! Uma salva de palmas para esse herói. Foi o maior trocadilho, assim, que eu falei, putz, mano, parabéns. Web palmas. Parabéns, web palmas. Nossa, isso pra finalizar o nosso programa de hoje, que foi muito triste. Foi muito triste, é. Temos que ter um sobre otakus, tem muitas outras coisas que eu gostaria de falar, mas não dá tempo e eu também não quero lembrar essas coisas. Bullying infinito. Vamos esquecer essas frases. É. Você que pratica bullying, como eu já disse anteriormente, vá se lascar, entendeu? Porque, não sei, gente. Você que sofre bullying, tem em mente que você é uma pessoa maravilhosa, bonita, e não é isso que vai fazer você morrer. E um dia você vai ser maior do que essas pessoas que praticam bullying com você. E o BG parou. Mas é isso, gente. Esse foi o CAJ, Centro de Apoio para Jovens Idiotas. Ouçam, compartilhem e falem mal da gente ou bem. Queremos agradecer bem, a nossa bela equipe técnica. Sim. Que consiste aí, hoje em Rebeca. Rebeca, nossa fada. Nossa fada. E a nossa plateia ao vivo de sempre, que está sempre conosco. Que sempre chega atrasado também, mas a gente gosta muito dele. Chega no final do programa. Osmar. Que ele só come batata dia de quarta. Ele só chega comendo batata dia de quarta. Exato. Osmar. Verdade. Muito obrigado a todos que ouviram. E obrigada, gente. É isso. Fiquem com essa música maravilhosa. Se vocês sofrerem bullying, guardem todos os nomes para quando vocês forem ricos, pagarem agiotas para bater nessas pessoas. Isso mesmo. Beijo. Ou só citar esses nomes no Faustão. Também. Fiquem com essa música maravilhosa tocando de fundo. Tchau, até semana que vem. Beijo. Adeus. Você ouviu CAJ, Centro de Apoio para Jovens Idiotas.